Momento, senhores, seguimos ali com mascarinhas se apresentando, o coronel Oliver Hitch, que é hoje mais coronel de farda. Hoje, solenidade, dia 9 de maio de 2018, às 11 horas e 1 minutos. Presentes na sala, coronel Oliver Hitch, estagiário Alisson Silva, soldado Antônio Júnior, soldado Gervais Júnior, estagiário Guilherme Ribeiro e soldado Guilherme Souza. Promovido de hoje, estagiário Guilherme Ribeiro. Bom, que falar sobre o mesmo? Reintegração coletiva foi colocado no batalhão através de mim. Reintegração positivo foi passado os 3 dias de treinamento. Foi um Mike que atuou comigo durante meses em 2016. Na época ele chegou à patente de terceiro sargento, eu fiquei como soldado. E nunca tive sequer uma reclamação. Nesses 3 dias de treinamento, eu vi no Guilherme um desempenho ótimo, uma vontade de ser policial incrível, e não tenho o que reclamar do mesmo. Positivo? Com a palavra, Coronel Oliver Rich. Boa noite, coronel. Boa noite a todos aí, parabéns aí pela presença do Guilherme Ribeiro, seja bem-vindo a 17 BPM, tá? Lembrando que na sua reintegração, coincidentemente, há 2 anos atrás você era soldado aqui na 17 BPM, você estava nessa mesma data, coincidentemente, você estava sendo promovido para soldado também. Então parabéns aí, já fazem 2 anos que se passaram, 2 anos depois, tá? Então parabéns aí pelo seu retorno. Seja bem-vindo, receba de braços abertos aí a 17 BPM. 17 BPM confia no seu trabalho, tá? Esperamos que você possa ter mudado, possa ter crescido, tá? Esperamos contribuir com o seu crescimento, com seus valores, que você possa também nos ajudar sempre que for preciso, sempre que for necessário, seja numa instrução, né? Quando você tiver autorizado, seja em qualquer outro dever da profissão, que você faça com excelência aí, e a gente sempre vai estar com você aí, tá? E unidos sempre seremos 17, tá? Então não tenho muito o que dizer, só foram 3 dias de estágio, sem muita enrolação, tudo tranquilo, passou aí todos os treinamentos, né, nos testes, nenhuma reclamação. Guilherme Ribeiro aí mostra pra gente uma outra visão de jogo. E esperamos e confiamos que continue assim, tá? Parabéns aí pelo seu dia. Voltando a palavra para o Sargento Mascarenhas TKS. Bom, Guilherme, você agora tem o juramento a ser lido positivo pela segunda vez. Na verdade, quarta vez, né? Você foi promovido 3 vezes. Então, faça jus à sua patente positivo com a palavra Guilherme Ribeiro. Positivo, muito boa noite a todos. Estarei neste momento aqui lendo o juramento do batalhão. Incorporando a minha 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, não hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que posso chegar onde eu cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, somos a 17 BPM. Parabéns. Seguinte, Guilherme, você tem 30 segundos para agradecimentos positivos com a palavra novamente. Positivo. Neste momento gostaria de estar agradecendo ao Coronel Oliver de Hint, né, por estar me aceitando aqui novamente. Agradecer também o Segundo Sargento Fernando Mascarenhas, que tem aí se empenhado nos treinamentos comigo, né, tem me passado algumas informações dentro do batalhão. Também agradecer a todos os soldados e estagiários que participaram dos treinamentos que eu estava presente. Obrigado mesmo aí, e que a gente possa estar seguindo essa caminhada junto. TKS, seja bem-vindo de volta e solenidade finalizada. Parabéns pela promoção.